Tanta felicidade. Parece que tudo em que toco brilha, tudo sorri. A tristeza, essa velha coisinha, faz suas malas. A tristeza empacotou suas coisas, seguiu em frente. A raiva foi banida. O que mais poderia algum monarca esperar? Mas era isso que eu queria, afinal de contas. Suficiência, serenidade e prazer, sempre à minha mesa, na minha cama. O que você faz com um mundo tão brilhante, que não tem espaço para o que você um dia considerou importante? E quem vai me ensinar agora como fiar palha a partir de todo esse ouro pesado? Ronald Wallace on Prozac. Direto da comuna imaginária do Coconoré, essa é a Rádio Colibri. Em vários lugares, encontramos um verdadeiro culto à felicidade, um otimismo socialmente mandatório e uma patologização da negatividade persistente ou da relutância em participar como uma doença a ser tratada. A pedagogia do pensamento positivo, por meio de livros ou seminários, se tornou um empreendimento extremamente lucrativo. Os acadêmicos recebem subsídios consideráveis para estudar a ciência da felicidade. Em muitas das corporações atuais, os coaches de felicidade monitoram a relação entre a atitude positiva e a produtividade dos funcionários. Se um sentimento avassalador de tristeza o tirar do trabalho, você pode ser diagnosticado com um transtorno mental. Em uma discussão longa em Mínima Muralha, o sociólogo alemão Theodor Adorno critica o discurso e as práticas do que ele chama de, abre aspas, a doutrina da saúde interior, fecha aspas, um padrão de ajuste pessoal e felicidade cega que não se pergunta se a vida e a sociedade de seus pacientes são dignas de ajuste ou se há algo a respeito do que é ser feliz. Esta doutrina associa essa felicidade à normalidade e, assim, elimina a possibilidade de que o que é normal hoje não é inteiramente saudável e que, abre aspas, a normalidade própria ao nosso tempo é a doença. Fecha aspas. Adorno identifica, neste texto de 1951, uma concepção de saúde mental que é identificável com a felicidade na situação em que se está e no ajustamento ao mundo do trabalho e à integração indolor à sociedade, desconsiderando qualquer possibilidade de que as relações sociais e forças materiais influenciem a saúde e o bem-estar psicológico. A felicidade aqui é compulsória. Nas palavras de Adorno, a exortação a happiness, na qual coincidem o diretor do sanatório, homem do mundo e de ciência, e o nervoso chefe publicitário da indústria do prazer, tem os rasgos do pai temível que berra aos filhos por não descerem jubilosos as escadas quando ele, mal-humorado, regressa do trabalho à casa. É próprio do mecanismo de dominação impedir o conhecimento do sofrimento que provoca. E há um caminho direto, desde o evangelho da alegria de viver até a instalação de matadouros humanos. Embora estes estejam, como na Polônia, tão distantes que cada um de seus habitantes se pode convencer de que não ouvem os gritos de dor. Assim, para Adorno, esse discurso tem uma função ideológica, legitimando a violência do capitalismo ao relegar suas contradições ao campo subjetivo. O descontentamento crítico com a realidade social atual é proibido. Somente se pode estar descontente com aspectos acidentais ou individuais da vida. O que faz com que essa exortação da felicidade seja ideológica não é o fato de ser verdadeira ou falsa, até porque o objetivo da felicidade é de fato algo louvável, mas o que se questiona é o fato de assumir que as condições para a felicidade já estão dadas. Adorno escreveu sobre essa função ideológica há mais de 70 anos. Desde então, a felicidade tornou-se uma verdadeira máquina brutal de racionalidade neoliberal. Como isso aconteceu? Edgar Cabanas e Eva Loves, no livro, abre aspas, Repicracia, Fabricando Cidadãos Felizes, fecha aspas, que foi lançado no Brasil na coleção Exit da Ubu Editora, falam sobre essa felicidade como mais um produto da sociedade neoliberal. O livro é um comentário mordaz sobre a falsa promessa de criar nossa própria felicidade, afastando os pensamentos negativos e tudo aquilo que pode nos perturbar. Os autores localizam dentro da psicologia positiva, que é proposta por um conjunto de psicólogos e economistas que giram em torno da figura de Martin Seligman como esse ponto de injunção. Como afirmam Cabanas e Lewis, a psicologia positiva surge no final da década de 1990 como uma tentativa de assumir, abre aspas, a tarefa de explicar por que a busca da felicidade deveria ser algo evidente em si, fecha aspas. De acordo com as teorias da psicologia positiva, abre aspas, todos os indivíduos são movidos pelo ímpeto de serem felizes, de modo que a busca da felicidade deveria ser vista não apenas como natural, mas como a expressão mais elevada de um ser humano, fecha aspas. Assim, alcançou-se a felicidade a um conceito mensurável, e os cientistas da felicidade passaram a afirmar serem capazes de identificar quais atributos psicológicos pessoais estariam relacionados a indivíduos saudáveis, bem-sucedidos e funcionais em um nível ótimo. Esses atributos estão suspeitamente aparentados com o que é esperado de um indivíduo produtivo em uma sociedade neoliberal. Altos níveis de inteligência emocional, independência, autoestima, otimismo, resiliência e motivação. Sempre associados a pessoas autogeridas, autênticas e em vias de, abre aspas, florescer, fecha aspas. Durante seu desenvolvimento, a psicologia positiva se alia aos economistas da felicidade, principalmente na figura de Sir Richard Layard, um dos conselheiros do governo de Tony Blair. Layard afirmava que o objetivo principal da política era a maximização da soma total de felicidade de uma sociedade. Como explicam Cabanas e Lewis, abre aspas, um dos problemas centrais, ele pensava, era que a economia tradicional estava tão preocupada em relacionar dinheiro a vantagens que havia esquecido que a felicidade era uma forma muito mais precisa de mensurar o valor econômico, fecha aspas. Os economistas da felicidade eram bastante influenciados pelas ideias de Richard Sterling, que defendia que a felicidade não estava necessariamente ligada a condições materiais. Em 1974, Sterling descreveu um paradoxo no qual as relações entre rendimentos mais altos e felicidade podem ser estabelecidas comparando-se indivíduos em um mesmo país. Mas nas comparações entre países diferentes ou momentos diferentes do tempo, essa relação desaparece. Como Cabanas e Lewis demonstram, entretanto, abre aspas, se a felicidade era relativa, então aprimoramentos e incentivos econômicos objetivos pareciam não proporcionar nenhum benefício real para as pessoas, fecha aspas. A aliança entre economistas da felicidade e psicólogos positivos permitiu o surgimento de textos como, abre aspas, Well-being, The Foundations of Hedonic Psychology, fecha aspas, organizado em 1999 por Daniel Kahneman e Ed Diner, e, abre aspas, Thrive, The Power of Psychological Therapy, fecha aspas, organizado em 2014 por Richard Layard e David Clark. Esses textos aparecem em um importante momento de forte consolidação do neoliberalismo como política econômica hegemônica mundial. Vou ler um trecho longo do livro de Cabanas e Lewis que é bastante revelador desse processo. Abre aspas, a crise econômica de 2008 se encarregou do resto. Depois do derretimento econômico global, mais e mais países que se aconselhavam com esses profissionais pensaram que poderiam muito bem usar indicadores de felicidade para verificar-se. Mesmo com o continuado declínio dos índices objetivos de qualidade de vida e de igualdade, as pessoas ainda estavam se sentindo bem. Os pesquisadores da felicidade logo ofereceram respostas, sustentando que ela era uma unidade precisa para medir o bem-estar sentido e percebido pelos cidadãos. Assim, em oposição a índices concretos e objetivos de progresso econômico e social, de repente pareceu uma boa ideia que índices mais flexíveis e subjetivos como felicidade fossem utilizados para uma análise mais detalhada e certeira da sociedade. Se as pessoas diziam ser felizes, então não havia muito com o que se preocupar. Afinal de contas, não seria a felicidade verdadeiro e definitivo objetivo da política? Algo a ser priorizado em detrimento da justiça e da igualdade? Fecha aspas. A psicologia positiva e a economia da felicidade pensam a felicidade como uma característica individual, divorciada das condições materiais e da vida coletiva. Isso permitiu que essa estranha aliança entre psicologia e economia se formasse. É interessante pensar o quanto o individualismo está ligado a uma forma contemporânea de subjetividade, racionalidade neoliberal, No livro, abre aspas, O Nascimento da Biopolítica, fecha aspas, o filósofo francês identifica o neoliberalismo não somente como um sistema econômico, uma infraestrutura no sentido marxiano, mas uma governamentabilidade, a imposição da lógica mercantil de compra e venda, das relações de mercadoria, da concorrência, preços e a lógica do valor a todas as dimensões da vida. O objetivo dessa governamentabilidade é gerir a conduta dos indivíduos de modo a pensá-los como empresas, como capital humano, como empreendedores de si mesmo em busca de crescimento e conquistas econômicas. Assim, o produto dessa governamentabilidade é uma racionalidade, um acontecimento discursivo, uma certa maneira de imaginar a si e ao mundo. Essa noção de racionalidade neoliberal foi estendida por Christian Laval e Pierre Dardot em A Nova Razão do Mundo, de 2016, onde, abre aspas, a concepção que vê a sociedade como uma empresa constituída de empresas necessita de uma nova norma subjetiva, que não é mais exatamente aquela do sujeito produtivo das sociedades industriais, fecha aspas. A forma ontológica do neoliberalismo é, abre aspas, empreendedor de si mesmo, fecha aspas. Tudo é tomado por sua potência capitalizável como um cálculo de perdas e ganhos. Esse modelo de subjetivação leva a preocupações constantes com o aperfeiçoamento de técnicas de controle de si, por exemplo, coach, aplicativos de saúde mental, a expansão dos diagnósticos psiquiátricos para o campo do, abre aspas, bem-estar, fecha aspas, que permitem ao sujeito não só melhorar seu desempenho produtivo, mas também superar seus demais concorrentes, os outros indivíduos que também estão lançados nessa busca. Nas palavras de Laval e Dardot, abre aspas, isso pressupõe todo um trabalho de racionalização até o mais íntimo do sujeito, uma racionalização do desejo, fecha aspas. Para entender um pouco mais sobre essa questão, falamos com Amanda Montalvo Veloso. Ela falou um pouco sobre a relação entre a busca pela felicidade individual nos termos da psicologia positiva e a ideia de racionalidade neoliberal. Oi, Caio. Oi, pessoal da Rádio Colibri. Eu sou a Amanda Montalvão Veloso e é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, segundo os autores, a busca pela felicidade está depositada sobre os ombros das pessoas como uma meta individual, que aí é conectada à performance, resiliência, autogestão, como sujeitos que são empresários de si. Mas e aí, se você não está conseguindo ser feliz, a falha é integralmente sua. Deu errado? Não para, não faça o que é necessário para seguir, não tente elaborar o que aconteceu, porque não tem tempo para perder. E se a gente pensar, pesquisadores de diferentes campos do saber, e a gente inclui os autores de Repicracia, né? Além de nomes como Dardot e Laval, Christian Dunker, Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior, Maria Rita Kell, Hernani Chaves, Laura Carvalho, Rosana Pinheiro Machado, Silvia Almeida, todas eles demonstram, né, pelas perspectivas da psicanálise, psicologia, sociologia, filosofia, direito, economia, os prejuízos vindos da omissão do poder público, ou seja, de iniciativas e de políticas que considerem a coletividade, o amparo essencial, no sentido de prover o básico e também estimular a solidariedade. A precarização e o desamparo não têm como produzir felicidade, muito pelo contrário, elas aprofundam, né, desigualdades insuportáveis para qualquer sujeito, instalam deficiências estruturais em um contexto de competitividade em que o sol não tem como brilhar para todos, mas vão dizer que você deveria ter feito um esforço maior para garantir sua iluminação. E aí acho que cabe uma pergunta para os nossos tempos, né? A gente está atravessando uma pandemia que já matou mais de 670 mil pessoas no nosso país. Em algum momento foi feito algum trabalho de assimilação das perdas ou voltaram a cobrar o mesmo desempenho, se não mais, como se nada tivesse acontecido? É algo para a gente pensar. Cabanazzi e Lu mostram em Repicracia a relação entre essa racionalidade neoliberal e a psicologia positiva. Apontam que o neoliberalismo, abre aspas, deve ser compreendido como uma filosofia social individualista cujo locus principal é o eu, fecha aspas, e adiciona, abre aspas, ele deve ser entendido em termos de seus atributos e consequências estruturais, mas também em seus pressupostos infraestruturais, ou seja, em termos de suas máximas éticas e morais, de acordo com as quais todos os indivíduos são e devem ser livres, estratégicos, responsáveis e autônomos, capazes de governar estados psicológicos a seu bel prazer, de atingir seus interesses e buscar o que entendem ser o objetivo inerente da vida, a conquista da felicidade. Fecha aspas. Assim, o sucesso da psicologia positiva e da economia da felicidade na virada do século está intimamente associada ao que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chamou de, abre aspas, a segunda revolução individualista, fecha aspas, uma sociedade hiperconsumista marcada pela individualização e psicologização generalizadas, que permitiu que as contradições do capitalismo fossem assimiladas como atributos psicológicos e como responsabilidades individuais, em uma radicalização do processo que Adorno já havia observado na década de 1950. Como apontam Cabanazzi e Lu, abre aspas, o resultado foi um colapso generalizado do social em favor do psicológico, com a substituição gradual da política com P maiúsculo pela política terapêutica e com o discurso da felicidade substituindo gradualmente o discurso do individualismo na definição do modelo neoliberal de cidadania, fecha aspas. Assim, a psicologia positiva e a economia da felicidade transformaram a noção de felicidade em um instrumento ideológico que reforça a responsabilidade do indivíduo por seu destino, transmitindo valores individualistas disfarçados de ciência. Uma forma de fazer isso é fazendo afirmações de uma suposta neutralidade. Por exemplo, no livro, abre aspas, Felicidade Autêntica, usando nova psicologia positiva para a realização permanente, fecha aspas, Martin Seligman declara que todo ato ou prazer diretamente derivado de nossas qualidades distintivas deveria ser identificado como felicidade, quer estejamos falando de trabalhadores, quer estejamos falando de um, abre aspas, sadomasoquista que experimente assassinar pessoas em série e sinta grande prazer nisso, fecha aspas, ou de um, abre aspas, franco atirador que obtenha intensa gratificação em espreitar e matar, fecha aspas. Esses exemplos não aparecem no texto de Seligman porque ele de fato acha que são bons exemplos de felicidade e realização pessoal, mas para que ele afirme que só pode condenar as ações dessas pessoas, abre aspas, em um terreno independente das teorias, fecha aspas. Essa suposta neutralidade tem função de encobrir o aspecto ideológico da psicologia positiva. Seligman insiste nesse argumento, afirmando que, abre aspas, não é função da psicologia positiva dizer a você que seja otimista, espiritual, bondoso ou bem-humorado. Sua função é descrever as consequências dessas características, fecha aspas. Além da clara e óbvia aplicação desses conceitos no ambiente corporativo e seu espalhamento para as redes sociais, e de aí todos os coaches e postagens do Gratiluz, é claro que a psicologia positiva terá consequências para a saúde mental. Cabanazzi e Lu apontam os pressupostos do discurso da felicidade, abre aspas. A representação da felicidade como um estado científico e mensurável, um empreendimento autocentrado, autodependente e individualista, um projeto em curso e permanente, uma meta digna de ser perseguida durante a vida e, em suma, a régua com a qual devemos medir o valor de nossas biografias, o tamanho de nossos sucessos e fracassos e a magnitude de nosso desenvolvimento pessoal e emocional, fecha aspas. Esses pressupostos apontam para uma nova cultura em que a infelicidade passou a ser sinônimo de sofrimento e disfuncionalidade, enquanto a felicidade passa a representar o padrão das vidas saudáveis, normais e funcionais. É quase como se a felicidade representasse um dispositivo em que os fatores humanos tornam-se elementos de desempenho. Em um artigo de 2018, Helena Costa Rossi e Cláudio Caso Akimoto Jr. afirmam que, abre aspas, o consequente discurso da realização de si mesmo e do sucesso de vida leva a uma estigmatização dos fracassados e dos infelizes, isto é, dos incapazes de aquecer a norma social de felicidade. O fracasso social é visto, em última instância, como uma patologia. Fecha aspas. Amanda Montalvão Veloso comentou sobre como, nessa visão, a felicidade é entendida como uma força interna, uma emoção produzida totalmente pelos esforços do indivíduo, mesmo quando suas condições materiais são complicadas. Ela aponta que isso tem importantes consequências para a saúde mental. Os autores do livro vão identificando o lugar que o sofrimento, o mal-estar, o infortúnio e os sentimentos negativos vão ganhando nesse discurso, né? Que é o lugar da anormalidade, do adoecimento, do desajuste. Ou seja, sentimentos e situações inescapáveis a gente, né? Seres humanos, são encarados como algo para ser combatido e eliminado. Com isso, as situações de pesar e de perda, que são tão presentes no nosso dia a dia, vão se tornando obstáculos para o caminho rumo à felicidade e motivos de vergonha, trazendo aí para o sujeito o fardo da responsabilização por não ter contido, impedido o sofrimento. Não à toa, o sentimento de derrota e de fracasso costuma ser descrito com frequência. Pesquisadores como a psicanalista Maria Rita Kell têm mostrado as relações entre as depressões e esse discurso, né, de felicidade. E a gente aí precisa se questionar também sobre o aumento dos casos de burnout, esse esgotamento físico e mental que denuncia o custo desse discurso individualista de felicidade. Do ponto de vista da psicanálise, que é o meu campo de pesquisa e de atuação, essa ideia de que os esforços do indivíduo são suficientes para alcançar a felicidade ou qualquer outra meta, eles embutem aí uma ilusão de que a gente não precisa do outro, de que existe uma autossuficiência em cada um de nós, aí, a despeito de tudo aquilo que é imprevisível e que foge ao nosso controle. Se a gente considerar a psicanálise com Freud e Lacan, a gente não fala nem de indivíduo, mas de um sujeito dividido já em sua constituição, assujeitado à linguagem, à cultura e às leis, ou seja, alguém com limites. É impossível viver sem o outro. A vida só se sustenta a partir do outro. Essa relação aparece já em nosso nascimento, quando, desamparado, o bebê humano precisa de um outro, senão morre. Essa perspectiva é fundamental para pensarmos não só na nossa dependência de condições materiais, que existe, né, como também na disponibilidade de afetos ao nosso redor. Da necessidade de sermos olhados, cuidados, considerados como cidadãos. Não podemos esquecer que a saúde mental trata de todas as relações, consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Na privação do básico, os desafios psíquicos se tornam muito mais complicados. Cabanas e Lu apontam como esse dispositivo já estava presente na psicologia positiva da virada do século. Abre aspas. A psicologia positiva buscava transformar a felicidade em uma teoria positiva da personalidade, com a qual seria possível problematizar o conceito de funcionalidade, ou seja, uma teoria que desafiaria a definição psicológica daquilo que significa funcionar, agir e sentir, dentro dos padrões e expectativas da adequação emocional e social. Fecha aspas. Em 2004, Martin Seligman e seu colega Christopher Peterson publicaram um livro Character Strengths and Virtues, A Handbook and Classification. Poderíamos traduzir isso como Forças e Virtudes do Caráter, um manual e classificação. Esse livro é uma espécie de manual de sanidades que apresentaria um contraponto ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, um livro já bastante criticado em diversos episódios desse podcast. Em vez de diagnosticar e mensurar formas de sofrimento, o livro de Seligman e Peterson se propunha a diagnosticar e mensurar os pontos fortes e virtudes supostamente universais dos seres humanos, abre aspas, para ajudar as pessoas a atingir seu potencial máximo, fecha aspas. Diz o livro, abre aspas, Esse manual procura pôr em foco o que vai bem nas pessoas e, mais especificamente, os pontos fortes do caráter que possibilitam a vida boa. Seguimos o exemplo do DSM e da CID. A diferença crucial é que nos preocupamos não com a doença psicológica, mas com a saúde psicológica. Fecha aspas. Essa afirmação parece uma crítica interessante e ouvintes distraídos podem achar que o que apresentamos no episódio 2, Saúde Mental pelo Seu Positivo, é algo semelhante. Novamente, o problema aqui não é que a busca pela felicidade e pela saúde não devam ser uma preocupação da saúde mental, mas que equacionar emoções positivas com saúde e crescimento é propor uma polarização em que qualquer experiência negativa seja ruim. Essa visão também assume que parte do sofrimento psíquico é causada por um foco excessivo no pensamento negativo, e assumir uma postura positiva e resiliente poderia ajudar pessoas em sofrimento a superá-lo. Perguntamos a Amanda Montalvan Veloso quais as consequências disso para a saúde mental. Bom, essa história do foco excessivo no pensamento negativo, né? Se a gente for ver, é até conveniente que o pensamento negativo se torne um entrave para a felicidade, né? Uma espécie de bode expiatório para tudo aquilo que der errado. Ia ser incrível se isso fosse verdade, porque aí bastaria a gente fazer um treinamento para eliminar essa negatividade. Só que isso significa morrer, né? Já que como seres humanos, a nossa existência só se dá também a partir das nossas sombras, daquilo que a gente falha, das nossas contradições, impotências, enfim, todas essas ambivalências e ambiguidades que Freud mostrou na fundação da psicanálise. Então, não tem tratamento que apague o mal-estar, né? A nossa socialização, ela implica que algo muito precioso, né, de nós mesmos vai precisar ser perdido, a gente vai precisar fazer essa renúncia para que possa conviver uns com os outros. E tem um outro aspecto também, que se a gente for ver, né, não há resiliência que resista aos sonhos que a gente tem enquanto dorme, né? Ali o inconsciente o tempo todo dá notícia de o quanto essas partes negativas, né, esses pensamentos negativos fazem parte de nós. Então, só nos resta escutar essas partes. Em seu livro O Amor nos Tempos do Capitalismo, Eve Lu aponta como a psicologia positiva institucionalizou uma nova hierarquia emocional positiva, representando um conjunto de coordenadas para relacionar, classificar e ler a subjetividade e a sociedade em termos emocionais. Se o campo da saúde mental já havia criado uma hierarquia entre saúde e doença mental, a psicologia positiva introduziu um novo eixo que diferencia a saúde mental completa da saúde mental incompleta. Cabanazzi e Lu descrevem isso da seguinte forma, abre aspas. Assim, alguém com sintomas suaves de doença mental, mas com equilíbrio negativo de emocionalidade positiva versus negativa, estaria em um estado de saúde mental incompleta. Apenas aqueles que mostrassem altos níveis de positividade e poucos sintomas de doença mental apresentariam um estado de saúde mental completo. Em outras palavras, a noção de saúde se dividiu em dois tipos, negativa e positiva. Otimismo, esperança, autoestima e bem-estar viriam a ser enquadrados na categoria de saúde mental completa, enquanto pessimismo, insegurança e insatisfação com a vida seriam classificados como saúde mental incompleta. Aos psicólogos positivos caberia a missão de descobrir as características psicológicas que descreveriam o funcionamento eficaz dos indivíduos e desenvolveriam as técnicas positivas para ajudar as pessoas a ir além das suas bases de referência rumo à saúde mental completa. Fecha aspas. Trata-se, pois, do mesmo projeto que Adorno havia identificado na década de 1950, mas mundializado e acrescido de toda a dimensão de subjetivação neoliberal. Essa cisão entre emoções positivas como intrinsecamente boas e emoções negativas como intrinsecamente más é profundamente reducionista e ignora não somente a relação das emoções com sentimentos, avaliações, comportamentos, sentidos culturais, históricos e estruturas sociais, mas também que as emoções pertencem também a grupos, comunidades e sociedades, dado que toda emoção é herdeira de significados culturais e sociais e de questões de classe, gênero e raça. Além disso, as experiências emocionais são ambivalentes. A ansiedade causada pelas mudanças climáticas não é só uma forma negativa de sofrimento, mas também um motivador que impele jovens, como Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Chay Surui a lutar contra o antropoceno. Como exemplificam Cabanazzi e Luz, abre aspas, a notícia de que um parente próximo acaba de morrer depois de uma doença prolongada e dolorosa pode deixar um indivíduo ao mesmo tempo triste e aliviado, assim como furtar produtos em uma loja pode causar um misto de culpa e de entusiasmo, ou assistir a filmes de terror pode despertar tanto medo como prazer, fecha aspas. Não seria essa nova versão da saúde mental, com seu foco excessivo no positivo e no apagamento das emoções negativas, também uma forma de restringir a experiência humana? Se você chegou até aqui, desbloqueou o código secreto da nossa colaboração com a UBU. Estamos sorteando o exemplar do livro Rapcracia. É só compartilhar a postagem desse episódio no Twitter com a hashtag FelicidadeColibri, tudo junto, ou compartilhar a postagem nos seus stories do Instagram e marcar dois amigos nos comentários da postagem. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, links para as redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Deezer, Spotify, Funquail ou na sua plataforma favorita, usando o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. Esse e outros livros fantásticos da editora UBU também podem ser adquiridos no site da editora, ubueditora.com.br. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luane Alencar, alunas de psicologia da turma da Unifesp em Jacundá, por Lara Farias, aluna de psicologia da Unifesp em Marabá, e por Caio Maximino. Saudações e até a próxima! Se você pensa que remédio é bala, remédio não é bala não. A bala vem do açúcar e o remédio vem do poção. A gente tem que lutar pelo direito da nossa razão. Remédio parece bala, mas não é bala não. Se você pensa que remédio é bala, remédio não é bala não. A bala vem do açúcar e o remédio vem do poção. A gente tem que lutar pelo direito da nossa razão. Remédio parece bala, mas não é bala não. Remédio parece bala, mas não é bala não. Se você pensa que remédio é bala, remédio não é bala não. A bala vem do açúcar e o remédio vem do poção. A gente tem que lutar pelo direito da nossa razão. Remédio parece bala, mas não é bala não. Remédio parece bala, mas não é bala não. Se você pensa que remédio é bala,